Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Começando mais uma temporada do podcast. Já ouviu esse disco? Eu sou Danilo de Almeida e essa pergunta que eu faço pra você em todos os episódios desse podcast aqui, onde eu falo sobre discos. Começando a quinta temporada do podcast. Rapaz, quanta coisa, hein? Quando comecei lá atrás, nem imaginei que ia tão longe aqui com esse projeto. Mas vocês estão do outro lado aí dando um baita de um apoio. E o projeto continua firme e forte essa quinta temporada do podcast, aí depois de um ano quase, né? Acho que foi até mais de um ano da quarta temporada, onde eu fiz uma retrospectiva musical pelos anos de 2021 até 1991, com 4, 5, 6 discos por episódio. E agora, nessa temporada, eu volto aqui um pouco com o pé no freio, né? Desacelerei um pouco, vamos voltar um disco por episódio, um episódio mais curto, espero ali que fique com 20, 30 minutos, talvez. A minha intenção aqui não é ensinar nada pra você, antes que alguém venha comentar, mas você falou coisa errada. Minha intenção aqui é dividir com vocês discos que eu gosto e que, se caso vocês não conhecem, vocês fiquem curiosos, né, a partir do programa, para ir ouvir, e espero que vocês conheçam coisas novas. Caso vocês já conheçam o disco citado, espero que vocês gostem do episódio. Lembrando que não quero fazer aqui uma bíblia, um dicionário, né, um glossário sobre cada disco. Eu separo algumas notícias, curiosidades para falar em cada disco, e a gente ouve um pouco de música também, para não ficar pesado só eu aqui falando. Então, se você é novo, muito bem-vindo. Se você já é um ouvinte recorrente, muito obrigado por voltar. E se você é novo ou ouvinte recorrente, não se esqueça de deixar o seu feedback lá no Instagram, @ já ouviu esse disco, lá no post do episódio, enfim, nas DMs, pode mandar por onde vocês quiserem. Responderem os stories, né, enfim, ou no Twitter, @ já ouviu o disco, porque no final de cada temporada eu pego os feedbacks, os melhores feedbacks ali, né? E faço um programa lendo os comentários e tal, falando sobre a temporada. Então, eu conto com vocês. Essa temporada, a partir dessa temporada, eu vou tentar, pelo menos, mandar um salve, né, pra quem enviou o feedback já no programa seguinte. Não ter que esperar o fim da temporada pra falar. Mas, enfim, não deixem de enviar seus feedbacks positivos ou negativos. Essa é a festa da democracia, né? Você pode falar bem, você pode falar mal, não tem problema. Se você for falar mal, se você for criticar, tacar o pau, faça uma crítica construtiva, que é pra mim poder melhorar aqui o programa, né? Poder melhorar o conteúdo. Então, conto com vocês. Não se esqueçam, @ já ouviu o disco no Twitter e @ já ouviu esse disco no Instagram. Essa temporada aqui, a quinta temporada, não vai ter um tema específico como eu fiz nas outras, né, até aqui. Eu escolhi alguns discos ali que eu gostei, que eu queria falar pra vocês aqui. Alguns deles eu gostaria de ter falado lá na retrospectiva musical, na última temporada, mas como não coube ali dentro do roteiro, né, do episódio, dentro da historinha que eu queria contar ali dentro do episódio, né, que fizesse sentido, eu deixei eles de lado e falei, bom, na próxima temporada eu vou falar de alguns discos que eu gostaria de falar que não coube. Um desses discos é justamente o disco de hoje aqui, o 1916 do Motorhead, né, o 916. Eu vou falar 1916 porque eu tô no Brasil e porque o podcast é meu, eu falo do jeito que eu quiser. Mas nessa temporada aqui vai ter uns discos bem legais aí que eu escolhi. Espero que vocês gostem também, que vocês fiquem curiosos para eu ouvir os discos depois do programa. Novidade aqui para essa temporada, né? A partir desta temporada aqui, você que gosta muito do podcast, gosta do trabalho que eu faço aqui, vai poder me dar um apoio financeiro. É isso mesmo. Calma, o podcast não vai ser pago, vai continuar gratuito para todo mundo. Quem não quiser dar nada, nem um realzinho, vai continuar ouvindo. Festa da democracia. E quem paga vai ouvir, quem não paga vai ouvir também, todo mundo igual. É que você aí, que vai querer desembolsar um dinheirinho pra me ajudar, você vai ter o seu nome mencionado aqui, né, no começo dos episódios, né, você vai poder ajudar. E eu pretendo fazer alguns sorteios, né, se esse esquema do apoio financeiro der certo, né, eu pretendo sortear aí CD, quem sabe até vinil, e vocês que vão ajudar com alguma quantia em dinheiro, vocês vão ter, vão participar do concurso. Eu pretendo também fazer alguns sorteios aqui, eu não vou prometer nada, né, eu tô na correria aí, se eu conseguir fazer sorteios exclusivos aqui pra quem ouve, né, não aquele sorteio do Instagram que você patrocina e vê um monte de gente que nem te ouve e participe e ganha o prêmio. Eu quero fazer para quem ouve, que é para justamente premiar quem dá essa moral aqui pro podcast. Não vou prometer nada, eu vou tentar fazer. E lembrando que quem apoia financeiramente, além de me dar uma baita ajuda aqui, né, continuar fazendo meus corres e entregando os podcasts, ainda vai participar dos sorteios. Ah, mas por onde é que eu ajudo? Você vai lá em padrim.com.br/ já ouviu esse disco, padrim com M, não é padrinho, tá? É padrim. Lá você tem pacotes, né, assinaturas mensais a partir de R$2, e aí vai 5, 10, tem lá os tipos de patrocínio que você pode dar pra gente aqui. Mas se você tá apertado de grana, gostaria de me ajudar de algum jeito, mas não pode todo mês desembolsar uma quantia, faz um Pix aí pra mim. O Pix é o meu e-mail, tá lá na descrição desse episódio, é danilodealmeida22@hotmail.com. Você faz um Pix de quanto você quiser. Se você quiser dar R$1, beleza. Se você quiser dar 10 também, bom também. E aí você me manda um e-mail, neste mesmo e-mail aqui, falando, né, seu nome completo, que você deu apoio e tal, pra mim poder mencionar o seu nome aqui também. Você vai me dar uma baita ajuda, uma baita motivação para continuar entregando os episódios. E se você não pode me ajudar financeiramente, nem no Padrim, nem no Pix, você vai me ajudar compartilhando episódio, compartilhando o link, chamando ouvintes, que também dá uma baita ajuda. Então, não se esqueçam, seguir nas redes sociais, se possível, me dá uma ajuda financeira aqui com o projeto, para continuar tocando o projeto, nem que seja o dinheiro suficiente para me pagar o domínio, né, do site, já ouviu esse disco.com. Você pode ouvir a gente lá pelo site, dar um page view pra gente, ou ouvir pelo Anchor também, que é onde hospedo os episódios, e dar os seus feedbacks aqui para o final da temporada, fazer um programa todo de leitura de e-mails, leitura de comentários, leituras de críticas e afins. Vamos falar do disco de hoje, que é o 1916 do Motorhead, disco de 1991, não é de 1916, né? Porque, enfim, o Motorhead não existia nessa época. Mas o DJ vai subir a música aí e eu já volto para falar do primeiro disco da quinta temporada do podcast. Episódio de hoje, o primeiro da quinta temporada, eu escolhi falar de um disco do Motorhead, E eu queria dar um pequeno contexto, né? Porque esse disco tá aqui hoje. Primeiro, porque eu quis e o podcast é meu, não, brincadeira. Seguinte, essa semana aqui que esse episódio está saindo é o meu aniversário. É, provavelmente já foi, né? O meu aniversário, dia 7 de novembro. E a temporada passada, né, que foi a retrospectiva musical, eu fiz justamente, né, baseado nisso, que eu, no ano passado, né, em 2021, eu fiz 30 anos de idade, e eu quis fazer uma retrospectiva ali, baseado nesse tema, né, 30 anos de música e tal. E como foi meu aniversário agora, eu nasci em 1991, 1991 foi o último episódio da retrospectiva. Entre os discos que eu queria falar, né, que não entraram na temporada passada, um deles era esse aqui de 1991, o disco do Motorhead, o 1916. Eu falei, ok, vou começar a temporada, né, já que vai começar ali na semana do meu aniversário, um disco de 1991, um disco que eu gosto, vai ser ele. Beleza, resolvi, decidi, já tem algumas semanas já, acho que desde quando eu fiz o episódio de feedbacks, quem ouviu, né, o último episódio... O episódio bônus, né, da quarta temporada, naquela época eu já tava com uns discos planejados, já tava planejando ali a quinta temporada, e a certeza que eu tinha é que este disco aqui ia abrir a temporada, né? E esse disco também é importante que foi um dos meus primeiros contatos com o Motorhead. Não o disco completo, algumas músicas, né? Eu conhecia, claro, Ace of Spades, Overkill, conhecia mais uma ou outra. Porém, quando eu mudei aqui para Rio das Pedras, né, eu moro aqui no interior de São Paulo, né, se você não sabe, se é novo, vou explicar mais uma vez, né, quem já sabe, paciência, mas eu sou aqui do interior de São Paulo, e quando eu cheguei aqui, acho que por volta de 2004, 2005, a gente comprou um DVD, né, a gente comprou uma TV nova, um DVD e tal, e tinha uma barraquinha de jornal aqui que vendia alguns DVDs de rock e tal. Eu lembro que eu cheguei lá, eu sempre passava lá, às vezes eu nem comprava nada, eu só passava pra ver as capas de revista de rock, os DVDs e tal. E esse DVD, se eu não me engano, tava tipo 10, 12 reais, uma coisa assim, que era muito dinheiro pra época, mas eu tinha ali guardado, né, uma grana que eu juntei. Então eu comprei pela carta, que era o Leme, meio desenhado, meio cartoon assim, sentado num trono, e era tipo um best-of do Motorhead. Eu acredito, eu nunca pesquisei, mas eu acho que esse DVD deve ser, provavelmente era uma fita, né, que transformaram para um DVD, ali dos anos 90, porque tinha muitas músicas desse disco aqui nesse DVD. Tinha os clássicos, né, dos anos 80 e tal, e tinha muita música desse CD aqui, que eu só fui descobrir anos depois, quando eu fui ouvir a discografia completa do Motorhead, né? E eu vi que nesse disco aqui tinha muita música que eu conheci. Eu falei, caramba, parece que eu já ouvi esse CD, mas não. É porque tinha muita música nesse best-of que eu comprei na época, que eu nem sabia direito assim muito o que era o Motorhead. Eu conhecia muito por alto mesmo, mais por ver o Ace of Spades tocando na MTV direto. E aí que eu fui assistir vários clipes, apresentações deles ao vivo, através desse DVD, que provavelmente deve ser ali dos anos 90. Eu nem sei se é um DVD oficial, pra falar a verdade. Mas tinha muita coisa aqui, e foi aqui um dos meus primeiros contatos mais intensos com o Motorhead. Por isso que esse disco aqui, mesmo não sendo acho que um dos meus favoritos da banda, ele tem um lugarzinho especial aqui no meu coração, por isso ele está abrindo essa temporada aqui do Já Ouviu Esse Disco, a quinta temporada. Então, o Motorhead, né, entrou nos anos 90, vencendo uma batalha judicial contra a sua antiga gravadora, a GW Records, né, enfim, podendo dar continuidade em seus trabalhos agora em uma nova e modesta gravadora, a WTG Records, que era uma subsidiária da Epic Records, que aí sim era uma grande gravadora, mas a WTG Records, a qual o Motorhead assinou o contrato, não contava com grandes nomes em seu catálogo. O início daquela década marcou a mudança do Lemmy Kilmister, né, o Lemmy Kilmister, não sei como você fala aí, eu gosto de falar Lemmy Kilmister. Ele se mudou do Reino Unido para os Estados Unidos, e ele foi morar lá em West Hollywood, né, um local ali que era muito próximo àquele famoso bar, que eu acho que ficou até muito famoso por causa do Leme, posso estar enganado, que é o Rainbow Bar & Grill, que acabou se tornando quase que uma segunda casa do Leme. O início dos anos 90 marcou também o começo dos trabalhos do novo disco de músicas inéditas aí do Motorhead. O último disco havia sido lançado quase 4 anos antes, né? O Rock and Roll, de 1987. Isso, o disco de músicas inéditas. E em 88, eles haviam lançado o disco ao vivo No Sleep At All. O Leme Companhia Limitada, eles já apresentavam em turnê algumas músicas que viriam fazer parte desse novo trabalho, né? Elas não estavam finalizadas, quase que uma versão demo ali rolando ao vivo. Portanto, eles contrataram o produtor Ed Stasium para lapidar essas músicas no estúdio, né? O Ed era responsável aí pelos dois primeiros discos do Living Color. Porém, nessa parte da história, né, que já indo para os finalmente do disco, o Motorhead e o seu novo disco foram para um lado e o Ed Stasium foi para outro, né? E cada um tem a sua versão da história. Segundo a banda, o Ed foi demitido por tomar certas decisões sem o consentimento dos músicos. E talvez o ponto alto dessa divergência foi quando o Ed colocou alguns pandeiros na música Going to Brazil. Mas o produtor, né, o Ed Stasium, ele diz que ele mesmo tomou a decisão de sair da banda devido ao ambiente conturbado de trabalho, principalmente pelo forte abuso de drogas por parte do Leme. Cada um, né, fala seu papinho aí e fica difícil confiar. Mas de qualquer jeito, né, cada um seguiu seu rumo e o Ed, ele foi creditado, né, a produção do disco, a parte que ele trabalhou, mas quem finalizou o trabalho de fato foi o músico e o produtor inglês Peter Solley. Guerras internas à parte, em 26 de fevereiro de 1991, chegava às lojas o 1916, o primeiro disco do Motorhead, nos anos 90. Em consideração o disco On Parole, de 1979, como quarto disco da banda, o 1916, ou 1916, é o décimo trabalho do Motorhead, mas eu vi em diversos lugares que ele é acreditado apenas como o nono disco de estúdio da banda, então fica essa nota aqui, muitos lugares colocam-o como décimo e muitos lugares colocam como o nono. A essa altura aqui, o Motorhead era um quarteto formado, lógico, pelo Leme, né? Na bateria tinha o Phil Animal Taylor e nas guitarras era o Michael Wurzel e o Phil Campbell. Esse foi o último álbum com o saudoso e problemático baterista Phil Taylor no Motorhead, que seria demitido durante o início do processo de gravação do álbum seguinte, o March or Die. O título do álbum, né, 1916, né, um ano, né, é uma homenagem à Primeira Guerra Mundial. Tema sempre muito cultuado pelo Leme, que canta sobre o tema, né, sobre a Primeira Guerra Mundial, na faixa título, é lógico, né, 1916, que fecha o disco, e na densa e sombria Nightmare The Dream Time, que fala aí sobre a Batalha de Somme, onde cerca de 19 mil soldados britânicos perderam a vida. Curiosamente, essas duas músicas eram um tanto quanto diferentes do que o Motorhead costumava fazer, né? Eram praticamente aí baladas sombrias, né? Mas, segundo o Leme, devido ao seu tema pesado, era necessário que elas soassem daquele jeito. O disco, em vários momentos, conta com elementos atípicos para o Motorhead até então, como teclados e saxofone. E além das duas baladas já citadas, né, ainda tinha a Love Me Forever. Mais tarde, a Love Me Forever ganhou uma versão cantada pela Dor Pesh junto com o Leme, que ficou muito famosa. E muita gente sempre achou que essa música era da Dora com a participação do Leme. Mas, na verdade, é a música do Motorhead, né? Pra quem não tá acostumado a ouvir a banda tocando baladas, né? Baladas dentro do jeito Motorhead de ser. A Love Me Forever é uma delas. E mesmo com essas novidades, né? Do saxofone, teclado e balada, coisa que não era muito comum, o Motorhead ainda, no resto do disco, ainda soava rock and roll direto e reto. Melhor jeito que eles sabiam fazer. O único single do disco, né, The One to Sing the Blues, mostra isso muito bem. Tal qual as faixas I'm So Bad, Baby I Don't Care, No Voices in the Sky, Angel City e Make My Day. Além das homenagens aos soldados caídos durante a Primeira Guerra, a banda ainda homenageia o nosso querido Brasil, né, na faixa Going to Brazil, que surgiu após a primeira passagem do Motorhead aqui no país, né, em março de 1989. Outra homenagem, que talvez seja a mais marcante do disco, né, é a faixa Ramones, feita para os reis do punk, os Ramones, né? Uma das principais influências da banda. E a admiração era recíproca, né? Na biografia dos Ramones, lançada em 2002, é dito que o Joey Ramone se sentiu tão honrado, ele disse que foi como se o John Lennon, né, que talvez era o maior ídolo dele, tivesse lhe escrito uma canção. As duas bandas nunca deixaram de demonstrar o amor que uma sentia pela outra, se eu não me engano. No último show do Ramones, né, que é até registrado em, acho que em áudio e vídeo, o Leme canta essa música junto com eles no palco. Muito legal essa homenagem aí. É uma música punk rock rapidona que nem os Ramones fazem aí nas suas canções. É bem legal, Ramones. 1916 é um álbum que ele divide opiniões, né? Ele tá longe de ser um dos grandes sucessos do Motorhead, visto que os seus primeiros discos elevam muito a barra de qualidade, mas também ele tá longe de ser um disco ruim. Enquanto alguns veículos especializados, né, classificaram o disco aí com 2, 3 estrelas, outros deram notas altíssimas, né? Nas paradas, o disco obteve modestas posições, tendo seu melhor desempenho na Finlândia, onde ele alcançou a 11ª posição. O disco até chegou, né, no Grammy Awards de 1992 para disputar o prêmio de melhor performance de metal, mas ele foi vencido pelo Black Album do Metallica, que aí realmente ficava difícil de competir ali. Mas esse disco do Motorhead, ele é bem legal. Talvez eu esteja falando um pouco com o meu coração, porque, como eu disse, eu conhecia muito a música dele. Talvez, mas ele tem músicas muito boas. Pô, a No Voices in the Sky é uma que eu gosto bastante. I'm So Bad é muito legal também. E a Going to Brazil, pô, é uma música que fala do Brasil. Eu lembro que foi uma das primeiras músicas de bandas e estilos que eu gosto, que eu lembro de ouvir falar do Brasil, assim. Eu fiquei muito feliz, eu falei, caramba, tem uma banda aqui foda falando do Brasil, que legal e tal. Por isso, a gente vai ouvir Going to Brazil pra terminar o episódio de hoje, que é a música que causou ali a quebra entre a banda e o produtor, né? Segundo o Motorhead, nunca saberemos a verdade. Mas é uma música bem legal, uma música que não podia faltar em nenhum show que eles faziam por aqui, né? Não tinha nem como eles virem pra cá e não tocar essa música, né, pô? Então a gente vai ouvir Going to Brazil. Espero que vocês tenham gostado do episódio, espero que vocês vão ouvir o disco, que é bem legal esse disco aqui, e semana que vem estou de volta para mais Já Ouviu Esse Disco. E eu tenho que voltar agora finalmente com a pergunta, né? Antes da pergunta, não se esqueça, @ Já Ouviu O Disco no Twitter, @ Já Ouviu Esse Disco no Instagram, sigam lá, deem seus feedbacks, padrim.com.br/ Já Ouviu Esse Disco, para você ajudar a gente financeiramente a partir de R$2. Pix, né? Danilo de Almeida 22@hotmail.com. Faça seu Pix, dê ajuda pro programa continuar existindo. E a pergunta finalmente está de volta depois de um ano aqui. Diga pra mim, 1916 do Motorhead. E aí, já ouviu esse disco? Smoking and we're drinking, never. podcast Já Ouviu Esse Disco. Roteiro e edição por Danilo de Almeida.